agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá. Está começando por aqui mais um Encontro Central e o Fábio Pérez foi contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo. E se você está afim de participar aí do nosso programa romântico, é fácil, você manda um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Estou aguardando a sua participação e abrindo muito bem para matar a saudade. É George Harrison com My Sweet Lord. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Oh, músicas inesquecíveis. Apresentando Encontro Central. músicas inesquecíveis. Happy com Michael Jackson, também Guns N' Roses, e teve George Harrison com My Sweet Lord. E agora Love in Rose com Grace Jones. Estamos apresentando Encontro Central. Stop. as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Away! músicas inesquecíveis. Fechando nosso primeiro bloco com Léo Sayer, Easy to Love. Também teve I Wanna Let You Down com PHD e Grace Jones, La Vie en Rose. Daqui a pouquinho tem muito mais para você aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E estamos de volta. Tá chegando para você, BJs. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me. Canções imortais. Thank you. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly into night. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. You Estamos apresentando Encontro Central. Barbra Streisand com Woman in Love, também Baby I Need Your Love Away com Peter Frampton, matando saudades e abrindo com Bee Gees. E agora tem Crow That House, Don't Dream's Over. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Not leave you in Músicas inesquecíveis. How can I go? How can I go this way? When all the salt is taken from the sea, I stand before, I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me, to hear my plea and take care? Oh, me. How can I go on from day to day? Who can make me strong? Where can I be safe? Where can I belong? In this great big world of sadness, how can I forget those beautiful dreams that we share? Forget those. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Fechando o nosso segundo bloco aí com o super clássico Fred Mercury e Montserrat Caballé com How Can I Go On, também Barry White, Just The Way You Are e Crow Dead House com Don't Dream Is Over. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você, tem a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. É, hoje o programa está recheado de clássicos, inclusive aqui na nossa tradução do dia. Está chegando aí Phil Collins, Take a Look at Me Now. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Como é que eu posso te deixar ir embora assim? Permitir que você parta sem deixar traços? Quando eu fico aqui respirando o mesmo ar que você? Você é a única pessoa que realmente me conheceu por completo. Como é que você pode simplesmente fugir de mim? Quando tudo que eu posso fazer é ver você partir. Nós rimos e sofremos. E até choramos juntos. Você é a única pessoa que realmente me conheceu por completo. Então olhe para mim agora. Existe apenas um espaço vazio. E não há nada aqui para me lembrar. Apenas a lembrança de seu rosto. Então olhe para mim agora. Existe apenas um espaço vazio. E a sua volta para mim é improvável. E isso eu tenho que enfrentar. Gostaria apenas de fazer você olhar para trás. Olhar para trás e me ver chorar. Há tanta coisa que eu preciso dizer. E tantas razões para isso. Você é a única pessoa que realmente me conheceu por inteiro. Então olhe para mim agora. Existe apenas um espaço vazio. E não há nada aqui para me lembrar. Apenas a lembrança do seu rosto. Olhe para mim agora. Existe apenas um espaço vazio. Mas esperar você é tudo que eu posso fazer. É isso que eu tenho que enfrentar. Então olhe para mim agora. Eu ainda permanecerei aqui. E a sua volta para mim é improvável. É um risco que tenho que correr. Estamos apresentando Encontro Central. In a guitar, is it cold? In your little corner of the world, you can roll around the globe. Find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall. Ten of your tin soldiers in a row, with eyes that look like

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Of love asleep and tired, I'm rolling by like thunder now, as

músicas inesquecíveis. E fechando o nosso terceiro bloco do Encontro Central, teve a Shakin' Stevens com Give Me a Heart Tonight, também Celine Dion, The Power of Love, The Cover Girls, Wishing on a Star, Berlin, Take My Breath Away, Elton John, Nikita e Phil Collins com Take a Look at Me Now. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. É, hoje o programa está super especial e abrindo aí mais um bloco com Simple Minds, Live and the Kicking. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Oh, Thiago Teres apresenta Encontro Central. She's Estamos apresentando Encontro Central. canções imortais. The Verve com Bittersweet Symphony, também Woman in Chains com Tears for Fears e Simple Mind Live and a Kicking. Chegando agora The Police, Every Breath You Take. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I wanna do in the middle of the evening, it's golden time. Run Estamos apresentando Encontro Central. Miles away, nothing left to what we had, just when I need. memories. No cry now for what we're missing. Time won't forget what you meant to me. Canções imortais. Fechando mais um Encontro Central aí com Wingers, Miles Away, também Rosanna, Toto e The Police, Every Breath You Take. Bom, pra você que ficou comigo aí, né? Curtiu? Matou a saudade de muita música. Hoje um programa super especial, né? E é o seguinte, deixa eu falar pra você. Tá a fim de participar do nosso Encontro Central? Então é super fácil. Você pode pedir a sua música e mandar o seu recado. Então mande através do nosso e-mail, que é ouvintecentral@hotmail.com, ou então através do nosso site encontrocentral.tk. Pra você ficar comigo aí, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.